O jogo funciona bem como um adventure point and click, mas sem um cursor na tela. O jogador é solto em um cenário não muito extenso, onde ele pode interagir com objetos e pessoas. Alguns cenários podem ser atravessados sem qualquer exploração, outros contêm quebra-cabeças, que precisam ser resolvidos para prosseguir. Ainda que haja um objetivo específico, a beleza do jogo é interagir com os elementos opcionais. Com objetos, muitos são apenas um comentário relacionado ao item em questão. Mas com outros é possível interagir de forma a até impactar acontecimentos futuros. Já com personagens, é possível fazer um pensamento sobre o que Max acha do personagem em questão. Na maioria dos casos, o jogador também pode iniciar uma conversa entre os dois. Algumas interações se limitam a Max dar duas, às vezes até três respostas possíveis ao que o outro jogador diz. Mas para outros, é possível comentar ou realizar perguntas e comentários sobre um assunto qualquer. Mais de uma vez. Esse tipo de interação com outros personagens agrega a história, porque mostra não somente um pouco deles, mas expande a relação entre eles e as suas opiniões dos outros personagens. Também como parte da interação entre cada cenário visitado, existe uma oportunidade para uma foto, o que marca a personalidade da protagonista. Cada episódio possui 10 fotos que podem ser tiradas. Algumas são bem simples de conseguir, bastando interagir com o objeto ou personagem, outras requerem uso da reversão do tempo para se tornarem acessíveis. Obtê-las não interfere no desenrolar do jogo, apenas age como um coletável entre os episódios. A grande mecânica e chamariz do jogo é a reversão do tempo. Ao se concentrar por alguns segundos, Max é capaz de retroceder e reverter algumas ações e interações feitas, tanto realizadas por ela quanto por outras pessoas ou objetos, o que é um passo importante em lidar com outros e resolver quebra-cabeças. É um recurso que serve para obter informações importantes. Em uma primeira interação com outro personagem, ele pode dar a sugestão de informação mais profunda, mas ficará por isso, mesmo se o jogador insistir. Mas caso o jogador realize uma reversão, ele pode adiantar a insinuação antes. Assim, o personagem em questão pode dar mais detalhes sobre o assunto. Usar essas novas informações também destravam interações únicas com objetos e outros personagens, podendo inclusive melhorar a relação de Max com o personagem em questão. Isso poderia ser uma mecânica muito quebrada em um jogo focado em narrativa e escolhas que alteram o curso da história, mas graças a um bom design, foi uma união que deu muito certo. Mais sobre as escolhas eu comento na história. Sobre os quebra-cabeças, em uma primeira jogatina eles terão um nível de dificuldade moderado, principalmente por conta do uso da volta no tempo, mas nenhum tão difícil ao ponto de precisar de um detonado ou vídeo tutorial. A maioria deles tem apenas uma solução, que envolve a interação com objetos, conversas com personagens e voltas no tempo para liberar novas interações ou opções de diálogo. Nesse estilo de dificuldade, eles estimulam a interação com os itens e personagens e as voltas no tempo. Torna a experiência de jogar mais dinâmica e não simplesmente apertar para seguir em frente, tomar algumas escolhas com apertar de um botão.